E aí, carinha? Legal? Não, não. Então se liga nessa dica, rapaz! A José Ninguém Recursos Humanos, nota zero em Recursos Humanos, traz até você mais um seminário internacional. Convencendo pessoas com desculpas sinceras. Um curso prático, estudando casos reais do seu dia a dia. Pô, cara, você tá me devendo a maior grana há 6 meses, meu. Você não quer me pagar hoje, não? Putz... Você não sabe, fui no banco pegar o dinheiro pra te pagar, chegou minha vez no caixa, o sistema tava fora do ar. Daí consegui parar no caixa eletrônico, saquei metade da grana, que já dava pra dar uma força, mas, putz, tomei uma putz chuva pra chegar em casa. Botei o dinheiro pra secar e esqueci no varal, cara. Se hoje eu não tivesse 100 folhas de cheque, eu te pagava agora, cara. Mas faz o seguinte, na próxima segunda-feira, sem falta, eu te pago em ticket, beleza? Ah, tá, tudo bem, não tem problema. Convencendo pessoas com desculpas sinceras. O aprendizado na arte de superar seus interlocutores. Poxa, meu, tô te esperando aqui há 2 horas e meia, pô. Pô, isso é hora de chegar, meu? Você não sabe, meu. Fui levar uma tia minha no aeroporto, tava voltando, peguei um buraco, furei os 4 pneus. Daí veio um trólebus e pum, bateu atrás de mim, sem contar que o guincho que eu chamei quando chegou tava com a bateria riada. Ah, bom, fora o táxi que eu chamei pra vir até aqui, que ficou sem gasolina, 3 quarteirões atrás, ah, bom, eu vim a pé. Mas bom, de qualquer maneira, desculpa o atraso. Lógico, meu, pô, você acha, mano? Tem dia que dá tudo errado, né? Seja um profissional na arte de tirar o corpo fora, convencendo pessoas com desculpas sinceras. Mais um evento... José Ninguém Recursos Humanos. Oferecimento... Jandine Gambá Comércio e Agiotagem. Patrocínio... Norberto e Egberto Negócios e Eventos. Apoio... Casa Grande Senzala. Torrados Moídos Limitada. Realização Confederação Mundial das Associações Internacionais de Pais e Mestres em Kung Fu da Zona Alta do Rio Paranapanema e demais afluentes da Bacia Cisplatina.